Classicamente. Um divertimento de António Gomes. Olá. Eu canto para ti o mês de gesta, o mês de morte e crescimento, ó meu amigo. Este episódio classicamente está a ser gravado em maio e a maio será dedicado. No fundo da memória perturbada, eu canto para ti o mês onde começa a mágoa. Dedicado ao mês de Maia, a deusa romana da fecundidade, da energia vital, da primavera madura, das festas romanas da Florália, em honra da deusa Flora e da fertilidade. Eu canto um mês com lágrimas e sol, o grave mês em que os mortos amados batem à porta do poema. O mês das giestas floridas, das maias, o mês de morte e crescimento, que Manuel Alegre cantou em verso no poema Canção com Lágrimas, e Adriano Correia de Oliveira cantou em música. Quem me dera em maio, depois morreste. Maio de amores, como canta José Afonso em Maio Maduro Maio. Do LP Cantigas do Maio, de 1971, um álbum ímpar da música portuguesa. Maio, maduro maio, quem te pintou? Quem te quebrou o encanto, nunca te amou? Raiava o sol já no sul. Maio de Amores. A Igreja Católica recusava, não sei se ainda o faz, recusava celebrar matrimónios durante a Quaresma, tempo de recolhimento e de sacrifício, desaconselhando as relações sexuais. Sempre depois da sexta, chamando as flores, era o dia da festa, maio de amores. Era o dia de cantar. Passadas as festividades pascais e antes que viessem em força os trabalhos agrícolas, das mondas, das ceifas e das colheitas em geral, os camponeses tratavam de casar. A energia primaveril reforçava a união. Na voz do Zeca, sempre depois da sesta, chamando as flores, era o dia da festa, maio de amores. Os arranjos musicais são de José Mário Branco. Se a flauta é delicada como uma brisa fresca, o baixo elétrico a descer as escadas à pressa sugere o maio maduro, pronto para contestar. Que a voz não te esmoreça, vamos lutar. Sublinhando o Zeca, que a voz não te esmoreça, vamos lutar. Que maio é também o mês do trabalhador, da luta. Me arrepastou, vendo o soro da vida que mata a dor. Anda a ver maio nascer. Que a voz não te esmoreça, a turba romper. Que a voz não te esmoreça, a turba romper. No maio de 1968, os estudantes de Paris transformaram a Cidade de Luz num autêntico campo de batalha. Voilà. Coup de grisou chez les mineurs. Ils sont en danger. Arakiririkira, arakiririkira, arakiririkira, le dernier. Eden! Eden! Eden! Ici, on est libre. On n'est pas chez les colonels. On peut encore avoir un parterre de fleurs rouges devant sa maison. Ou si flatter n'importe quelle connerie de la télévision. On nous mettra pas en prison. Ah mais non, mais attention, attention, attention. Levantaram barricadas, lutaram contra a polícia nas ruas. O movimento estendeu-se às fábricas. A França, dirigida pelo velho e prestigiado general de Gaulle, foi sacudida. On a tout le temps, on a tout le temps, on a tout le temps. Suspicion, suspicion, suspicion. C'est présumé coupable par le juge d'instruction. Loi contre la drogue. On peut venir vous trouver de jour ou de nuit dans votre lit. C'est présumé coupable par le juge d'instruction. Mais attention, où va-t-on, où va-t-on, où va-t-on? Et si ça continue comme ça, un jour on verra paître les magistrats, les lycéens, cul à cul dans la rue. Répression, suspicion, attention, où va-t-on, où va-t-on? Jusqu'où ira-t-on? Maio é o mês dos trabalhadores, celebrado no primeiro dia, no 1º de maio. Não vou relevar a origem da homenagem que, como se sabe, remonta à greve iniciada em Chicago a 1 de maio de 1886, com a manifestação, confrontos com a polícia, prisões e mortes de trabalhadores. Em vez disso, prefiro lembrar algumas etapas do árduo trabalho pelo qual passou o ser humano. E trazer essa lembrança através da música. I hear something saying. Well, don't you know? That's the sound of the men working on the chain. Gang, that's the sound of the men working on the chain. Gang, all day long they're saying, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah. Well, don't you know? That's the sound of the men working on the chain. Chain Gang é um grupo de prisioneiros acorrentados entre si e obrigados a realizar trabalhos forçados fora da prisão, como cortar pedras, construir estradas ou abrir valas. Utilizado principalmente nos Estados Unidos, este sistema foi abandonado em 1955 em todo o país, à exceção da Arizona. You hear them moaning their lives away. Then you hear somebody say, that's the sound of the men working on the chain. Gang, that's the sound of the men working on the chain. Gang, can't you hear them saying, I'm going home one of these days. I'm going home, see my woman. O cantor estadunidense Sam Cooke encontrou estes grupos nas valas à beira da estrada quando andava em digressão pelos Estados Unidos com a sua banda e neles encontrou inspiração para este tema que chamou Chain Gang. That's the sound of the men working on the chain. Gang, all day long they're saying, canção coloca o dilema entre a prisão como castigo e vingança de uma sociedade face a quem a atacou e a tarefa da sua reinserção social. My work is so hard, as canções de trabalho afro-americanas, as canções dos escravos, que foram parte estruturante das sociedades esclavagistas americanas, estas canções permeiam muita da música que conhecemos, e não apenas a pop. As canções de trabalho afro-americanas, referidas frequentemente com a expressão inglesa work songs, são cantos de grupo cuja dimensão rítmica é muito forte, canções francamente ritmadas por objetos, normalmente instrumentos de trabalho. Não há registro de work songs cantadas por grupos de mulheres afro-americanas. Apesar de se saber que houve um grande número de mulheres a trabalhar nos campos nas mesmas tarefas dos homens ou em tarefas muito próximas, o que nos permite suspeitar que tenham cantado work songs, como os homens, em grupos de mulheres ou em conjunto com os homens. Um trabalhador que trabalhasse silencioso era suspeito e mesmo potencialmente perigoso. Os escravos eram encorajados a cantar até para evitar que fugissem. Escravo que canta, se fugir, denuncia a fuga. As work songs garantiam ainda a coesão do grupo no contexto do trabalho. Quem trabalhasse mais lentamente era mais frágil. Asseguram uma cadência, uma coesão musical rítmica, uma coesão de respiração do grupo. A canção Oh Emma Oh, datada do período da escravatura e recolhida em 1960, descreve o trabalho agrícola. É uma canção a capela. Maio é também o mês das mães. Tal como a conhecemos, a comemoração deste dia popularizou-se nos Estados Unidos a partir da aprovação pelo Congresso em 1914. Mas a homenagem à figura familiar materna teve origem na Grécia e na Roma antigas. Aí era nas festas primaveris que se realizavam os cultos de adoração às divindades que representavam as mães. Por exemplo, as deusas Rhea, mãe dos deuses, e Cibele, a deusa-mãe romana, conhecida também por Magna Mater, ou Grande Mãe. Embora durante muitos anos tivesse sido comemorado no dia 8 de dezembro, em Portugal festeja-se agora no primeiro domingo de maio. Em Portugal e nos países africanos lusófonos. No Brasil, no segundo domingo de maio. As datas variam imenso, de acordo com os países. com dias do mês fixos percorrendo quase todos os meses do ano, até datas variáveis como o primeiro dia da primavera na Palestina e no Líbano. Segundo parece, a festa é ótima para o comércio. No Brasil e nos Estados Unidos, só o Natal é comercialmente melhor. A palavra mãe deriva do latim mater. Compreende-se assim o significado de palavras como maternidade, ou maternal, ou matriarcal, ou madrasta, do latim matrasta, a mulher do pai. A palavra latina pode aplicar-se também aos animais e mesmo às plantas, designando, neste caso, o tronco das árvores, o que permite perceber que palavras como matéria ou madeira tenham a mesma origem da palavra mãe. Mother, do you think they'll drop the bomb? Lá está o elemento mater. Mother, do you think they'll like the song? Continuando nas etimologias, não resisto a uma nota breve sobre a relação entre as palavras maio e mãe. Do you think they'll try to break my balls? A palavra maio deriva do latim maios. O maios latino, por sua vez, tem origem na palavra grega maia. Em grego, a palavra maia significa mãe ou ama. Mother, should I run for president? E a partir de maio, formam-se outras palavras como o verbo maieuo, fazer de parteira, e o adjetivo maieuticos, relativo a partos. Daqui derivam as palavras portuguesas maieutico, o que é perito em partos, e maieutica. Maieutica, como se sabe, era o método de ensino de Sócrates, o conhecido filósofo grego. Consistia em ele colocar uma sequência de perguntas. O seu interlocutor, respondendo-lhes, acabava por atingir o conhecimento desejado. A maiêutica é, digamos, um trabalho de parteiro do espírito, de ajudar os espíritos a dar à luz. Is it just a waste of time? Mama's gonna make all of your nightmares come true. Mama's gonna put all of her fears into you. Mama's gonna keep you right here under her wing. She won't let you fly. Não vou explorar esta ideia por falta de tempo, mas nem todas as mães são exemplares. Embora a nossa seja, não é verdade? Há mesmo algumas pouco recomendáveis. Encontramo-las na vida real e na literatura. Uma das tragédias do poeta trágico grego Eurípides apresenta uma terrível mãe, Medeia, que mata os filhos. Mata-os num ato de fria e premeditada vingança para se vingar da infidelidade do marido. Thank you. Conjugando o Dia dos Trabalhadores com o Dia das Mães, termino com uma homenagem especial às mães trabalhadoras. Aquelas de quem já se disse que se lhes exige que sejam exemplarmente mães como se não fossem trabalhadoras e exemplarmente trabalhadoras como se não fossem mães. And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living, barely getting by. It's all taking and no giving. O fenómeno do trabalho feminino nas fábricas só se incrementou após a Segunda Grande Guerra. Aconteceu sobretudo no chamado Primeiro Mundo, América do Norte, Japão e Europa, Portugal incluído. As mulheres já antes exerciam atividades manuais remuneradas, para além das lides domésticas. São disso exemplo as trabalhadoras rurais, nos trabalhos de sementeiras, mondas, vindimas ou recolha de resina, entre outros. Mas foi principalmente nos subúrbios das grandes cidades, Lisboa, Porto, Setúbal, que apareceu um novo tipo de mulher trabalhadora. Continuando a arcar com todo o serviço doméstico e as obrigações de esposa e mãe, trabalha ainda nas fábricas ou em trabalhos indiferenciados do setor terciário. Uma lufa-lufa cotidiana, rotineira, mecânica e desgastante, que António Gedeão retratou no poema Calçada de Carriche. O compositor José Nisa musicou com outros 10 poemas do mesmo autor, para serem cantados por Carlos Mendes, Duarte Mendes, Samuel e Tonicha, com a orquestração de José Calvário. Foi assim criado o álbum Fala do Homem Nascido, publicado em 1972. Carlos Mendes interpreta Calçada de Carriche. Luísa sobe, sobe a calçada, sobe e não pode, que vai cansada. Sobe, Luísa, Luísa sobe, sobe que sobe, sobe a calçada. Saiu de casa de madrugada, regressa a casa, é já noite fechada. Na mão bruceira, de pele queimada, leva a lancheira desengonçada. Anda, Luísa, Luísa sobe, sobe que sobe, sobe a calçada. Luísa é nova, enxovalhada, tem perna gorda, bem torneada. Ferve-lhe o sangue de afogueada, saltam-lhe os peitos na caminhada. Anda, Luísa, Luísa sobe, sobe que sobe, sobe a calçada. Passa uma gala, as rapaziada palpam-lhe as coxas, não dá por nada. Anda, Luísa, Luísa sobe, sobe que sobe, sobe a calçada. Chegou a casa, não disse nada, pegou na filha, deu-lhe a mamada, bebeu a sopa numa colada, lavou a louça, varreu a escada, deu jeito à casa desarranjada, cozeu a roupa já remendada, despiu-se à pressa desinteressada, caiu na cama de uma assentada. Chegou o homem, viu-a deitada, serviu-se dela, não deu por nada. Anda Luísa, Luísa sobe, sobe que sobe, sobe a calçada. Anda Luísa, Luísa sobe, sobe que sobe, sobe a calçada. Anda... Em 1994, Chico César, um dos maiores artistas da música brasileira, gravou o seu primeiro álbum. Gravado em voz e guitarra ao vivo, não tinha dinheiro para estúdios, chamou-lhe Aos Vivos. O disco projetou a nível nacional, com canções como Mama África e À Primeira Vista, que continuaram a fazer parte do repertório do cantor. Mama África é um hino à mãe negra, é uma certa mãe negra. Uma mãe solteira que, além das tarefas de mãe, tem de trabalhar como empacotadeira nas Casas Bahia. As Casas Bahia é uma popular rede de retalho de móveis e eletrodomésticos do Brasil. Mama África, a minha mãe é mãe solteira bem provável que o ouvinte reconheça esta música. Barco Negro ficou popular na voz da Amália. E o que é que o Barco Negro tem que ver com o nosso tema? De manhã, que medo que me achasses feia. Acordei tremendo, deitada na areia. Mas logo os teus olhos disseram que não. E o sol penetrou no meu coração. Barco Negro tem poema de David Mourão Ferreira. Mas a letra original era outra e foi censurada em Portugal. O título da composição brasileira era Mãe Preta e tinha uma conotação antirracista. Dizia nomeadamente: enquanto a chibata batia em seu amor, Mãe Preta embalava o filho branco do senhor. Por razões óbvias, a letra não passou na censura portuguesa e foi suavizada para: enquanto na senzala trabalhava o seu amor, Mãe Preta embalava o filho branco do senhor. São louca. O popular grupo musical do Ouro Negro interpretou esta versão censurada. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. No entanto, não é essa a interpretação que eu proponho, mas antes a versão original na voz de Maria da Conceição, que nos inícios dos anos 1950 a divulgou com muito êxito. O valor histórico da interpretação compensa, penso eu, a falta de qualidade do som. Thank you.